Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 28 de abril de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora, como hoje é quinta-feira, vamos trazer-lhe, como é habitual, temas que são... Aliás, temas conhecidos, neste caso será assim hoje, temas conhecidos, mas de interpretações e artistas pouco renomeados. Habitualmente é músicas de artistas conhecidos, mas esses temas sim pouco conhecidos. Hoje é ao contrário. Vamos ter, por exemplo, uma música de Julie Covington, que nos traz Don't Cry For Me, Argentina. Ainda para ouvir também uma música... Bem, esta é a exceção à regra. É uma música que até é... Aliás, o grupo que até é conhecido, os Roxy Music, peço desculpa, que nos trazem então aqui Love Is A Drug. São as duas músicas que vão abrir mais uma edição, a número 209, deste espaço radiofónico que é o nosso Musicália. Seja então muito bem-vindo. Don't cry for me, Argentina. Acabamos de escutar os Roxy Music com Love is a Drug. Agora é tempo de ouvirmos Lil Kim com Phil Collins. O tema In the Air Tonight é bem conhecido, também por Phil Collins, mas esta versão não é assim tão conhecida quanto isso. Enfim, é uma versão diferente, com Lil Kim. Vamos depois de In the Air Tonight ouvir Imagine, essa mesma música dos Beatles, ou melhor, de John Lennon, mas que aqui é interpretado por Madonna. Particularmente esta música, quem ouve pela rádio, então já não é a primeira vez que a escuta, mas do público em geral, este tema não é assim tão conhecido, ou esta versão, ao vivo ainda para mais. Ora, é precisamente Imagine com Madonna. Vamos ouvir nos próximos minutos, logo depois de In the Air Tonight, de Phil Collins, sim, mas aqui com uma versão também de Lil Kim. For those who think they slapping my dough when they copy my show, I'm switching the flow, can't take it no more. Oh, you think I'm playing around, I'm laying you down. Album drop, new millennium, shutting it down. Better off giving it up, I'm ripping it up. Spending money, living it up, not giving a fuck. Hollywood toast, burning the coast, making niggas catch the Holy Ghost. I'm realer than most, the trendsetter, the Brooklyn rapper. You know the routine, smoking like a cigarette. I've been out in the bit, y'all still talking shit. Ain't that a bitch, what part of the game is this? I'm rolling, drop top rolling, diamonds on my neck, Bentley balling. Me and my niggas getting high all day, straight to the top, cause we on our way. Come for y'all, that's right, I got something for y'all. God bless me, look at all I've been through. It's my time, I can feel it, can't you? I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. For the new year, and the B.I.G. was here. Get the fans, we don't wanna talk, we die real on the street. So watch where you walk, and you can find me usually talking dirty to a cat thugged out, or even kinda nerdy. With the C's and J.M. taking over like a plague on a town. All y'all could do is pray and watch it go down. Like when the ball drop, my fam's all I got, we keep it gangsta. Coming for y'all, that's right, I got something for y'all. Bless me, look at all I've been through. It's my time, I can feel it, can't you? Well, you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know. I was there and I saw what you did. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people ouvintes, chegamos ao final do nosso Musicalia. Só me restam mais dois temas para esta edição. Ora, escutemos então Brandy com Ray J. O tema chama-se Another Day in Paradise. É mais uma música do Phil Collins, aqui numa versão bem diferente. Esta teve algum sucesso no ano de 2000, mas atualmente é a versão do Phil Collins, a original, que mais sucesso tem no geral. Por fim, vamos ficar com Warren G e o famosíssimo tema da Tina Turner, What's Love Got To Do. São as próximas duas músicas que irão então fechar a edição de hoje do Musicalia. Quero enviar desde Vila Nova de Gaia, a bonita cidade onde me encontro, um forte abraço e fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, voltamos a encontrar-nos amanhã. Boa noite, já a seguir Firmino Pereira atrás de mais um Beat Sounds. Stargate, fresh new. Yeah, yeah. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to stay. Is there somewhere you can tell me? Yeah. man on the street. Come on. He can see she's been crying, yeah. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. So what's love got to do with it? Love if you don't respect the game. fucked up deals under the tables. You think that you smart, but fool, I'm the smartest. You can't make no money if you can't keep an artist. Sign a dotted line, put them on the shelf. Break them off some crumbs, keep the rest for yourself. I know how it goes, treat an artist like you know. Fly cars, gold, clothes, but no dope. Since it's all business, I'ma handle mine. Keep track of my stack down to the very last dime. Cause in this rap game, it's all about the buck. You bend over for the label and you will get bucked. Like how you run up in a skirt and then you're through. The record label do the same thing to you. 90% business, 10% show. Ain't no love in this game, cause it's all about the dough. What's love got to do? Got to do it. That's right. Respect the game.